pode ir? Pronto. Pronto. Vai. Pronto. Pronto. Você gosta de quê? De jogos de diversão? Gosto. Pronto. Eu gosto de jogos de diversão, começando a sua 299ª edição, adentrando o ringue galáctico musical do Disco Ninja! Pô, antigamente Disco Ninja a gente botava um meme e um estilo musical, né? Tipo, tabaco massa do sertanejo. Era, não era mais criatividade, vai morrendo. É, vai acabando, né? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Pablo Vittar é só ruim. Não tem a ver com ser travesti, homossexual, o que é que seja. Aceita. É uma merda. Chora. Bom pra caralho é Marília Mendonça, brother. Ela é sinistra. Fica pra caralho. O Daigo! Meu nome é Douglas Jung e eu assino embaixo da mensagem do pivoto, exceto pela parte da Marília Mendonça. O loop infinito. Molejo é melhor do que Iron Maiden. Oh, verdades foram verdades, ditas. Verdades foram ditas. E o Killerazos? Eu tô tipo Boston Medical Group, tô ressuscitando as coisas velhas. Tô ouvindo Depeche Mode, é bom pra caralho, porra. Tá de peru caído. Eu falaria com o médico. Como é que é? Fala com seu médico, eu falaria. O Edson vai no Boston, mas o Pelé não. Cara, você tá ligado que propaganda do Bom Dia Brasil, aquele jornal, só sobrevive até hoje com propaganda de dedetização em peru caído, né, cara? É incentivando. É incentivando, incentivone. Bom Dia Brasil, cara. Bom Dia Rio, nem propaganda deve passar. Passa, cara. Eu vejo todo dia, que incrível, cara. É, tu viu o Boston Medical Group, né? E é isso aí. Nessa semana vamos girar o globo de luz do combate uma última vez. Tudo que é bom acaba. O show deve continuar, mas não aprendi a dizer adeus porque temos que aceitar que amores vêm e vão, meus amigos. São aves de verão. Se tens que me deixar, deixe-me depois do Ximenes. Ximenes. Baixo de soco, esse é o programa Eu Gosto de Ruego em sua edição 299, que eu não sei se vai ser um disco ninja, então não vou dizer que é um disco ninja, porque não deve ser um disco ninja. Provável disco ninja. É, quem sabe, não é? Mas enfim, estamos aqui para ler e-mails, a musiquinha fica para depois. Cara, ou... vamos ler todos os e-mails em espanhol agora. Porra! Será que possuo tal habilidade? Não, isso vai dar muito trabalho pro cérebro. Não vale a pena. Eu já tava pensando, se fosse o caso, se fosse um pouquinho mais tarde, chamaríamos Paraguaia para que ela fizesse serviço. Porra, e seríamos apenas os color commentators. Isso ia ser genial. Porra, tipo, como é que chama aquele cara que narra o UFC? Aquele bundão lá? Joe Rogan. É. Enfim, começamos aqui por um que já não aparecia faz uma década. É o Cangaceiro Samurai. Que nos diz? Salve negada, Cangaceiro Samurai por aqui. Comprei um Switch e resolvi voltar a ouvir este programa. E olha o que encontro aqui. Eu não entendi uma hora. Relação. Não sei. Talvez ele achou que... Comprei um Switch e resolvi ouvir embaixo de soco. Talvez algum de nós teria o Switch e falaria sobre ele. Talvez. Tentando que a pessoa tenha o pivoto. Uma hora de mimimi tentando justificar o preço abusivo desses jogos. Inclusive com ofensas ao ouvinte. Cara, se não tivesse ofensas ao ouvinte, não seria nosso podcast. Quinta-feira. Sim. Chamando o público de games de mimado. É por isso que o Filipinho. É, com certeza é. É por isso que o Filipinho Neto tem que se candidatar a político, compadre. Pior que menino, se ele candidatar, ele ganha. Vai ter ali uma piscina de votantes. Não. Vai ter ali um corpo eleitoral, por que não? Menino inteligente, lança a campanha do hashtag Jogo Justo. Pinto cabelo pra agradar o fã. É por isso que vocês não conquistam a juventude. Sim, a gente é muito pouco aviadado. Se a gente fosse um pouquinho mais aviadado, a gente conquistava. É, se a gente fosse mais pro lado dali do homo afetivo. Se a gente fizesse mais vídeo de cobrir o corpo de geleca moeba, talvez eu tivesse mais chance. E Nutella, não esqueça Nutella, da Nutella. Piscina de gelo seco. Caralho, que coisa nojenta. O dia Brasil que eu enchi o quarto da minha mãe de bolinhas, de piscina de bolinhas. Nossa, o pior que isso eu não duvido que exista, não. Com certeza. Se eu visse esse menino, o Brasil não tá do jeito que tá hoje. Aprenda com ele para deixar a mediocridade. Ok, né? Eu gosto da mediocridade, eu flerto com a mediocridade. Você apenas adotou a mediocridade, eu nasci nela, fui criado nela. Eu sou um com a mediocridade. Tirando isso, ótimo programa. Adorei. Mudando de assunto, zerei o Zelda. Por isso tô vendendo o Switch e vou parar de ouvir este podcast novamente. Acho okay? Justo e válido. E moral. Belo e moral. Uhum. 1300 com a fita. Praticamente novo. Porém, potencialmente com algum tipo de contaminação. Cuidado que só jogava no banheiro. E higiene é um ponto não muito forte aqui em casa. Caralho. Bota fé. E beleza. Beijo especial pro Papi Lapso. Já cantou a pedra já. Para quem não sabe, Lapso terá um filho aí logo em breve. Impregnou sua parceira de vida. Olha só. É aquela famosa aula de biologia, né? Aula de educação sexual. Como é que os americanos falam? Os pássaros e as flores? Exato. A cegonha. Cegonha trouxe. Cegonha. Mas manda o segundo aí. O KVP, também conhecido como Kratos versus Predador, ele nos diz: fala, funkeiros malditos. Somos nós mesmo. No último episódio rolou um papo sobre dublagem e queria compartilhar algumas opiniões. Por favor. É aí que mora o perigo. Concordo 100% com o Dr. Bode. Saudades de Tanguinha Cor. Sobre ver desenhos dublados. Saudades podcast de figurinha. Ver desenhos dublados. Desenho tem que ser dublado. É muito óbvio isso, né? Até porque é bem relativamente impossível você fazer um desenho com áudio original. Correto? Uhum. Correto, Dai. De um jeito ou de outro vai ser dublado. Porque, em geral, personagens desenhados não falam. Até agora salvo, não, né? Salvo exceções. Talvez um dia. Uma inteligência artificial, sim, aí, uma caixa vocal. Fazer, tipo, filmes de computação gráfica com robôs de verdade. Aí não seria bem computação gráfica, né? Seria, sei lá, robôção gráfica. Robomation! Recentemente resolvi ver os filmes do Digimon Tri e não achei dublado. Claro, ainda não foi. Ninguém comprou. Ou seja, não achou, porque não existe. Porque, enfim. Entendi o que foi a frase aí. Eu sei, tô sacaneando. O que mais me irritou foi a não tradução de Digivolve. Deixaram o original japonês Shinka. Como isso funciona? Original eles gritam Digimon Shinka, que é exatamente Digimon Evolui. Não, eu sei, mas como é que funciona esse português? Ele fala, sei lá, Agumon Shinka para. É tipo isso? Digimon, nome do Digimon Shinka, tipo, Shinka é um berro alto pra caralho. E aí depois ele já fala a voz, a nome da próxima da forma. Que bosta, cara, isso é inassistível. Enfim. É a mesma coisa aqui, cara. Não, cara. A diferença é que tem o Digivolve. Para. É totalmente diferente. Sobre os jogos dublados, mais da metade da diversão do Cavaleiros é a dublagem, acredito. É um jogo de luta bem mais ou menos, como não poderia deixar de ser. Mais ou menos, ele é ruimzinho mesmo. É ruim mesmo. Mas a dublagem melhora muito. E é muito gratificante acertar os golpes especiais e ver toda a animação dos golpes clássicos que crescemos assistindo. Claro, porra. A animação que é basicamente o Seiya com a mão pra frente, gritando qualquer coisa, e não tem absolutamente animação nenhuma, mas enfim. Até que tem umas coisas, porque tem uns golpinhos diferentes que não tinha na série, né? Eu não sei como é que é no jogo, mas na série a animação dos golpes é pífia. Não, tipo, o Ryu Seiken, por exemplo, tipo, ele bota a mão pra frente, você vê as luzinhas saindo em alta velocidade e ele atravessa o cara. Realmente. Não é grande coisa, realmente, mas tem animação, ele fica parado com o punho pra frente e ele, tipo, anda pra frente. Aí tem um golpe com a versão da Kamui que é nervoso. Que ele dá um monte de murro ele mesmo, aí joga o cara pro alto, dá um cometa, enfia o cara no chão. Bota fé. Por hoje é isso. Esses golpes. Eu não acho. Por hoje é isso. Falou. Só você, um rapaz jovem e afoito, conhecendo agora o Baixo Frente Soco e chegando de sopetão no episódio número 299, às vésperas de seu fim, para ouvir um bom Disco Ninja. Esse cara não entende quais são as regras e, por consequência, já dizemos. Então, por favor, Ilapis, poderia me ajudar a explicar para o nosso amigo que chegou agora como funciona um Disco Ninja? Eu já fiz isso muitas vezes, cara. Eu acho que eu vou pegar algum episódio antigo e vou colocar o... Bora, pastor, reuso. Vai ser tipo uma gravação antiga, assim. Ouvi o podcast mais novo que tem. Se for bom, os outros são bons também, entendeu? Aham, uhum, é isso aí. Eu não entendi nada que você falou porque o Daigo falou por cima. Imagina mentira. Que você... Aí, fala de novo, viu? Imagina que você... Aí, de novo. E eu continuo sem entender nada, entendeu? E aí é, fica complicado, assim. Falar com o meu cu! Olha só. Imagina que você, um cara que chegou agora, ouvindo o episódio número 299, assumindo que se esse episódio for bom, os outros também devem ser. Óbvio que essa é uma das maiores falácias do mundo do podcast, mas não vamos perder a oportunidade de dar esta ilusão pro nosso amigo. Então, por favor. Até porque o Disco Ninja é a pior série do Baixo Frente Soco de todos os tempos, né? Não. Todo até por isso, é a mais longeva. É o pior episódio, com exceção do 9. Não, mas vocês estão ligados no seguinte: se ainda tem ouvinte que ouve o Disco Ninja, esse ouvinte, cara, ele merece todo o nosso amor. Ele merece ser carregado e abraçado e beijado como você, como Damião, já entendi tudo. Olha só, o Disco Ninja funciona da seguinte forma. Nós, aqui presentes, que hoje somos ao todo 5 cabeças, vamos escolher, ao longo de 3 magníficos e incríveis rounds, temas musicais que adocicarão temas diversos da vida. Adocica, meu amor, adocica. Por exemplo, nesta semana, o primeiro round de todos eles é a música para o chefe final da sua vida. Caraca, o tema é escolhido... É o ultimate encontro do cotidiano, né? E quando o tema é decidido, rola aquele que decide o destino do universo. E que hoje, pela última vez, cumprirá o seu propósito primordial, o dadinho da vitória. Meus amigos, hoje, emocionante, eu vou girar o dadinho da vitória original, o dadinho de miniguns amarelo, que eu achei arrumando a casa, e isso é muito emblemático, caralho, tô de pau duro. Informação demais, né? Que bom. Aí, assim, é a minha impressão ou o Ninja Inimigo tá meio que lerazos hoje? Vamos pra hiperventilação, então. Rola o dado! Tadinho da vitória, escolha quem será o primeiro combatente no nosso ringue da luz. É o Killer Azuz. Pô, Killer Azuz quase não veio, sentou na janelinha, ainda vai ser o primeiro. Vai lá. Maluco, eu tava lá comemorando a abertura de St. Patrick's Day, o dia de São Patrício, nosso santo protetor que expulsou as cobras da Irlanda. E como tal figura mitológica, a minha escolha de música é Kratos versus Zeus. De God of War 3. Deixa eu só destacar que não é God of War qualquer, é o God of War 3. 3. Ainda tô só alusão, uma alusão feita à Irlanda. A Irlanda. Irlanda. Foi lá na Irlanda, pegou lá a terra de Cuchulain, é o cão de caça de Culan, E jogou essa aí, beleza. Eu ainda tô sob efeito do doce suco de cevada. Não é doce não, você tá zoado. Não, eu vou te falar, o que eu tomei era docinho, apesar do IBU alto. Brother, então, essa música é foda pra caralho, por quê? Essa é uma das lutas mais emblemáticas de toda a série do God of War, até a gente conseguir ver o God of War 4. Porque o God of War 4 vai chegar e vai trazer Kratos e o filho dele, né? O que vai ser disso? Se não, talvez, uma releitura de Kratos enfrentando o seu pai, Zeus. E cara, quem melhor do que Zeus na mitologia, que derrotou Cronos, que porra, fez a porra toda do panteão grego ir lá pro Olimpo e tomar aquela coisa toda que era dos titãs. Caralho, os meteoros do Killerado se tornaram cometas! Não consegui acompanhar a velocidade do raciocínio! Não! Tu tá gravando algum vídeo de review gourmet de jogos? Tu falou de um jeito assim. Só falou de se apresentar no começo e agora falar a data de lançamento do jogo. Não. Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal. E muito obrigado. O God of War 3. O God of War 3. God of War 3. É, que aliás, o meu tá com o Senhor da Eternidade há 7 anos, aproximadamente, de Play 3. E tu não vai pegar de volta, né? Cara, não é sei. É quase, sabe? A idade do podcast, né? É, tá sim, há muito tempo. E o God of War 3, ele tem pra mim a primeira fase mais incrível de jogo de videogame até hoje. É sensacional. Que é até você bom. Enfrentar o Poseidon e matar o Poseidon. Depois o jogo vira qualquer merda, assim, genérico. Vira God of War. Vira God of War. Genericão. Lembra da luta contra o Apolo, né? Porra, que luta que é aquela. E a luta contra os Zeus no final é muito boa também. Essa luta dos Zeus, a única coisa que eu me lembro muito dela é bolinha, fica apertando bolinha. Aí chega uma hora que fala, cara, essa luta não acaba. Aí tu fala assim, e se eu parar de apertar o bolinha? Aí acaba. Aí você Você já também não vê mais nada na tela nesse momento. Cara, né? Mas olha só, isso é um exemplo de agência do jogador incrível, cara. Porque você, na real, ele tá descarregando toda a sua raiva. E enquanto você tiver raiva, você tá apertando bolinha. É verdade. Apertando bolinha, cara. É. Todo mundo nesse jogo foi assim. O cara ficou apertando bolinha até que ele falou: caralho, brother, eu já não tô mais com raiva e eu ainda tô apertando bolinha. E por que não para essa merda, sabe? Só tem um jogo que eu acho que rivaliza com a entrada do God of War 3, que também é um jogo de PlayStation 3 chamado Uncharted 2. Como é que é? Sei lá como é que o pai era, diria. Uncharted 2. A Fortuna de Drake. É muito foda aquele trem pendurado, você escalando e pelo buceta. Então, trem não, mas o 2 não que começa na neve? Então, com o trem pendurado. Ah, com o trem pendurado na neve, ok. É porque eu lembro do caminhão descarrilado e caindo e tudo mais. Eu lembro de muito. O jogo é uma delícia. Jogo de 2009. Vamos lá. Roda. Tio, a vitória, escolha. Não escolha de novo o Killerado, que não adianta. Escolha de lapso. Sou eu para esta primeira rodada do Disco Ninja final. Despedidas ao vento, eu selecionei a música de chefe final de um épico e glorioso jogo de RPG japonês portátil, Disco Ninja. Toque aí A Cobra que Come o Chão, tema do chefe final de Corajosamente Padrão. meu amigo Lápis, gostaria de parabenizar você pela sua escolha. Uma excelente trilha de uma excelente batalha de chefe final de um excelente jogo. Foi o último RPG japonês que eu joguei e não... Ah, bom, foda-se Final Fantasy XV. Foi o último RPG japonês que eu joguei que não me decepcionou. Excelente jogo. A trilha sonora é do Revo, ou na pronúncia nórdica do Killer Asus, Rival, que é o cantor da banda que canta a primeira abertura daquele anime Attack on Titan, que é, foi assim, modinha no bom sentido, assim. Porra, ficou na moda uma época. Muito Attack on Titan, gente. É, exatamente. E aí a primeira abertura de Attack on Titan é um dos clássicos aí de memes da internet dos animes, todo mundo da já abertura viu. Abertura indiana. É, tem a abertura indiana, que é a melhor, tem a versão que são os comentários do Nine Gag, né? Que o cara bota comentários no Nine Gag pra serem os personagens da abertura. E é esse cara fez a trilha sonora do Bravely Default. Eu fiquei triste quando ele não foi fazer a trilha sonora do Final Fantasy XV, porque aí deu no que deu. E... A trilha sonora do Final Fantasy XV é muito boa. Foda-se. E aí, não. Ela tem um defeito que estraga ela toda. E o... e falaremos sobre isso. Falaremos sobre isso. Mas o Bravely Second, ele... É, não é do mesmo cara a trilha, mas também não terminei o jogo ainda. Mas a trilha é muito boa porque basicamente quem entrou pegou o legado que ele havia deixado e seguiu. Então realmente não tem muito o que reclamar, na verdade não tem muito o que modificar ali mesmo não. Já tava num time que tava ganhando. E aí tô aí esperando anunciarem logo um terceiro Bravely pra eu tomar vergonha na cara e zerar o segundo. Até pra gente gravar o podcast. Eu acho maneiro que essa música, ela dá realmente a intensidade no momento que você tá lutando contra uma criatura mítica interdimensional galáctica sinistra, com a ajuda de vários Zeus de várias dimensões e seus amigos da sua Friend Code Network da Nintendo. E o jogo, né, além de ser um jogo incrível que todo mundo podia dar uma chance aí, quem tem 3DS. Quem não tem 3DS, eu acho que o ponto de emulação do 3DS hoje já tá bem razoável. Bom, já tem emulador até de Switch, né? O 3DS já deve estar um ponto maneirinho aí. E vale a pena não só por ser um jogo incrível, por ter uma trilha sonora incrível, mas por ser um resgate a Final Fantasy antigo, sem o peso da camisa de Final Fantasy. Então, ele... É muito importante. Ele é aquele time bom sem a camisa da seleção, né? É, ele sobe no ombro do antecessor dele, né? Aquele Four Heroes of Light ou algo do tipo, mas que aí tinha o nome Final Fantasy, que aí você já vai com aquela expectativa e se não tiver. E o Bravely, ele é realmente um jogo incrível. É, tem as críticas dos capítulos 5 a 8 que muita gente faz e que são compreensíveis, não me afetou, até porque é tudo você faz se quiser. Então fica aí uma recomendação pra quem não jogou. E pra quem jogou e não tava conosco na época, ouvi aí o nosso episódio 172, talvez, que é sobre o jogo. Ou então procura lá no... Procura assim, baixo frente soco, baixo frente soco, Bravely Default. Bravely Default, se a gente for seguir aquelas traduções meio à risca que a gente tem em livros de informática, seria bravamente por falta? Nossa, não, por falta. Não é por falta. Não, mas olha só, é um 7-7 o episódio. Mas a parada não é essa, a parada é que esse default é se você não fizer nada, é como assim, não mexi em nada e tava assim. Ou é seja, um veio de fábrica, é um padrão, é assim, então, como se... Então, é porque... É como se a coragem fosse a opção que tá na mesa, entendeu? Tipo, qual é a opção que eu tenho? Cara, é essa. Cara... Esse default é quando você quebra alguma coisa e fala, já tava assim quando eu cheguei. É isso. É uma tradução de um professor meu que é um dos pioneiros da computação aqui no Brasil. O default é traduzido às vezes como por falta. Eu achava isso super estranho, mas bom. Bom, ele um certamente dos caras não ia. É, mas ele certamente não é um dos pioneiros da tradução no Brasil, né? Justamente. Justamente. Sem grandes spoilers, Bravely Default, ele, pelo menos é o que eu tinha lido na época, ele é você ter a coragem, significa você ter a coragem de ser bravo o suficiente pra encarar suas responsabilidades e deveres, e não sei porque que isso é default. Não, mas a palavra default tem essa acepção mesmo, que é você falhar em cumprir uma obrigação e tal, mas ela tem uma segunda acepção que é... Você tem uma opção pré-selecionada, adotada, que é a versão da palavra da computação já, entendeu? foi criada na ciência da computação. Eu não sei por que inventaram essa porra dessa acepção da palavra, mas é aceita hoje no dicionário, assim. Então acho que aí... Que... Bom, foda-se, roda essa porra desse dado que eu tô puto. Roda esse dado, Eu vou pedir desculpa pra vocês, eu estou mascando uma deliciosa balinha Sete Belo que minha mulher me trouxe. É. Então, você que tá com balas aí, eu acho melhor ter trazido para todo mundo. Como diria Garfield. Quem quiser chegar aqui, tem sobrando. Roda o dado. Tenho água com gás. É, eu tenho empadão. Dadinho da vitória. Porra, ninja inimigo quando tá mastigando. Ah, fudeu. Pera aí. Pô, mas por que você mastiga uma bala Sete Belo? Ela é pra ser chupada. Que delícia, cara! Que delícia! Meus amigos, música de Chefão Final é uma música sobre grandiosidade. É aquela música que quando você vai enfrentar os maiores problemas e as maiores dificuldades, quando toca o pancadão no seu ouvido, você vai de cara. Ah, vou vencer todos os meus problemas! E logo, quando eu lembro dessa música, eu lembro de grandes problemas e grandes desafios que nós enfrentamos ao longo da história do Baixo Frente Soco. E quando eu lembro disso, eu lembro de um grande tema da luta do Solaris do Sonic 2006, que provavelmente é a única coisa que presta nesse jogo. Por favor, Disco Ninja, toque o tema do Solaris, chefão secreto final, True Ending do Sonic 2006, depois que ele ganha o beijo da princesa. Cara, que incrível. E o pior é que quando a gente fez aquela live lá, Ninja Inimigo, Killerazos e eu, o grande MVP daquela live não foi nenhum de nós, foi o Kioma, que tava no chat. Em vez de treinar Street Fighter, tava lá dando dicas. Caralho, deu dicas reais, velho. Cara, e ele tava assim, ele tava terminando faltava uma semana pro torneio do Chile, e ele, em vez de tá treinando, que era o que ele devia estar fazendo, ele tava lá, porque tinha o treino, já tá dado jogando esse jogo, cara! E ele gosta do jogo, cara. O que é mas mais ele incrível me fez ver o jogo com outros olhos. Sim, então aí que tá. Ele me fez ver o jogo com os outros olhos também, cara. O Kioma realmente é um ser humano protagonista de anime supremo. E ele realmente estava dando assim, uns pitacos de você ver assim, as entranhas do jogo, e você realmente vê, cara, você tá aproveitando errado esse jogo. Uhum. Sabe qual é? E eu queria muito que tivesse um Kioma da vida pra falar comigo sobre Star Fox Zero. Eu queria muito. Eu queria muito gostar daquela merda. Ó, sabe uma coisa que a gente ainda pode fazer? Sim. Ainda tem o episódio do Shadow e o episódio do Silver do Sonic 2006. E depois tem a luta final do True Ending do chefão final. Dá pra pagar uma passagem do Kioma lá do Rio Grande do Sul pra cá. Aí. Vaquinha? Vaquinha. Coincidi aí com o fim de semana que tem torneio de Street Fighter no Rio e a gente aluga ele domingo. Perfeito. Dodge of Victory. Loop infinito. Então, chefe final. Eu vou escolher a música de um jogo que eu tô pagando pau e falando bem o ano passado inteiro. Persona. Obviamente. Obviamente que é Persona. Uma música que convenceu o nosso amigo Ilapso Sim. Que já botou até já num episódio de Baixo Frente Soco, que é Rivers in the Desert, do Persona 5, que é exatamente a música do chefe final do jogo. E aí ela te dá aquele ânimo pra você falar, pô, agora eu vou arrebentar a cara desse maluco e vou ser feliz. A música é muito boa e empolgante, cara. Não tem como explicar. Yes, é quase um tipo maravilhoso e delicioso, cara. Pede com carinho pro Disco Ninja que ele Disco toca. Disco Ninja, seu delício, que eu não quero que nos abandone. Por favor, toque Rivers in the Desert, por favor. MPB, cara, imagina essa canção maravilhosa, entoada por Cássia Eller em 1997, que não teria sido esse país? que não teria sido esse país? E essa galera do Persona, das músicas, eu esqueci o nome do compositor especificamente agora. Bom, tava esperando pra ver se um de vocês falava, mas eu não tô lembrando o nome desse cara agora, mas eles fazem uns concertos dos temas de Persona lá no país japonês. E tem uns shows muito bons. Aí, japonês. Quem tiver acesso aí ao aquele site YouTube podia dar uma olhada, assim. Dar uma olhada. Parece que é um grupo meio fixo. É. Shogi Meguro. Shogi Meguro. Shoji. Shoji Meguro. Isso. Shoji Meguro. É, né? Tem um grupo meio fixo e o nome da cantora principal dessas músicas do Persona 5 é Lin qualquer coisa. E cara, a mulher é a primeira vez que eu vi uma mulher japonesa, uma pessoa japonesa cantando em inglês, e você olha e fala, cara, essa pessoa sabe falar inglês, cara. Mandando em inglês, dá um nervoso, né? Deve ser gringa, deve ser. É fantástico, dá bug no cérebro, né? Lin e Maizumi, talvez, eu lembro de ser isso, mas não deve ser. Dá bug no cérebro, e aí eu será que o americano falando japonês é estranho pro japonês, que nem o japonês falando inglês pro americano? Bastante. Qualquer pessoa falando outro idioma tem esse risco. É que assim, o oriental falando línguas ocidentais é um nível de bizarrice um pouco mais alto, né? Porque, perceba, tem no YouTube, você encontra também uma cantora japonesa, que eu também não vou lembrar agora o nome, cantando aquela música brasileira que é Manhã Tão Bonita Amanhã Nas Cordas do Meu Violão, que eu não lembro o nome da música também. Que hoje eu não quero lembrar de porra nenhuma. Manhã de Carnaval. Então, tem lá no YouTube. Esse é um exemplo muito mais delicioso. Cara, os japoneses cantando pagode. Essa não, eu vou deixar pra depois. Boa. Tem essa também. Calma. Disco Ninja, mas toca essa aí um pouquinho também. Agora não, calma, porra, tô editando essa merda aqui, fica tranquilo. Tem esse Manhã de Carnaval numa cantora japonesa, que é uma música da Nara Leão, antiga, né? E a mulher canta português perfeito assim também. Mas aí tem o seguinte, a língua portuguesa e a língua japonesa, se você for fazer a comparação silábica, elas têm umas sílabas meio parecidas e umas dicções meio parecidas. Então, tirando as limitações do japonês de não falar L, de não ter NH, alguns fonemas, né, que o cara não desenvolve ao longo da vida porque ele não tem, as línguas são um pouco parecidas, assim. As línguas latinas nossas, mais próximas das nossas, assim, o italiano, o espanhol e o português, os caras devem saber se virar um pouco melhor. Agora, pra falar inglês, alemão, fodeu, brother. Fala aí, thing. Thing. Eu sou galinha. Quero te olhar, mulher nua. Quero te olhar. Não, não, pior que é, eu quero te olhar a mulher nua. Mulher nua. Dadinho, escolhe o Daigo porque é a sua única opção. De 1 a 6 é o Daigo. Daigo. Não, estou surpreso. Para músicas de chefão final, remeti à minha época de rato de locadoras, onde chegar num chefão final era um dos maiores desafios com o tempo alocado. Ali, aquele tempo bonito, que era os beat'em up dominando tudo. Que era uma conquista, de... né, Daigo? Não era qualquer um que viu o chefe final. Não, você chegava e ficava, olha, esse aí é o chefe final, porra! Não, tudo bem que Tartaruga Ninja, todo mundo sabia que era o Destruidor ou o Krang, era sempre um dos dois. Mas... ver o Super Shredder ali, o Super Destruidor, aquele Kevin Nash bonito, musculoso, solta um raio verde, transforma a tartaruga, você perde uma vida na hora, bonito pra caralho. Disco Ninja, toca eu, filha da puta, o seu porno vai nos deixar logo. Theme of Super Shredder. Você me fez refletir realmente como a figura do chefe final era uma figura oculta, tipo o cachorro atrás da criança, que você não... que era muito raro de você ver. Ou você via na revista em quadrinho, ou você... na revista em quadrinho. Na revista de videogame, ou você tinha garra, cara, e enfrentava até o final, ao encontro do mais forte. Geralmente era na revista em quadrinho, porque nem todas as fitas chegavam na nossa locadora, né? Ah, sim. Vou na falar uma parada. Em quadrinhos, melhor dizendo. Vou falar uma parada bem polêmica, assim, cara. Ah. Viva. Mas é mamiludo, é mamiludo. É mamiludo. Vai ter nego que vai parar de falar comigo por um tempo. Tem biquinho? Porra. Cara, tem aquele bicudo assim de bizarro. Bem, micropênis. Curioso. Micropênis. Que é o seguinte. Viva a morte do beat'em up. Que isso, não. Por quê, cara? Cara, viva a morte do beat'em up, cara. Não, peraí, você tá cagando regra. Não, cara, eu tô falando viva a morte do beat'em up. Não, por cara, quê? Porque... calma, cara, eu vou falar. Isso aí não é episódio inteiro, dá pra fazer. É, então, eu tô querendo fazer essa provocação, cara. Viva a morte do beat'em up. Ou pelo menos, assim, viva a morte... do beat'em up como nós conhecíamos, cara. Porque... Aí você conquistou minha atenção. Porque é o seguinte, cara. É um gênero extremamente preguiçoso e com um intuito simples de papar ficha em arcade. Aí, Daigo, vai manter a amizade? É um gênero bem preguiçoso, assim, cara. Amigo, quando você... dependendo da empresa. Vou dizer, cara, uma coisa pra você. Você, em breve, será papai. E, em breve, você vai descobrir o que é a beleza de jogar um beat'em up old school com seu filho. Recentemente... Eu não tô negando os antigos, não, cara. Eu só tô falando o seguinte, viva... Já passou, cara. O Cazuza já não morreu? Graças a Deus. Caralho. Recentemente eu joguei com o meu filho o Capitão América e os Vingadores. Cara... foi o primeiro jogo que ele terminou, ele ainda jogou junto comigo. Caraca, eu nunca vi uma euforia naquela criança, assim, tipo, caraca, a gente derrotou o Caveira Vermelha, caraca, olha que legal, yes, uhul, maneiro! Você já sabe que é o Caveira Vermelha, você falou, né? Eu falei, olha lá o Caveira Vermelha, vamos derrotá-lo. Você, ainda mais que a versão você... Caveira Vermelha dos anos 90, que era um corpo clonado do Steve. Tá, isso não dá pra ver numa porra de um jogo. Mas olha só, e você ainda tem uns 40. E você ainda tem uns 40 jogos pra jogar com ele. Sim. Mas, e tá bom, porque você vai ter um. É, você vai ter um fator de rejogabilidade alto nesses caras todos aí. Vai jogar todos eles ainda umas trocentas vezes. Sim. Vai jogar Shadow Over Mystara com ele, cada um jogando com uma classe 400 vezes. E depois vai ter que. Vai ter que começar a jogar algumas outras coisas que já começam a imbuir alguns elementos de outros gêneros. Pode ser o Peregrino Scott, pode ser um Dragon's Crown, que ainda é beat'em up, mas não é mais beat'em up. Porque viva mostra o beat'em up, cara. Tudo tem seu tempo, e às tudo vezes tem tudo tem seu tempo de novo, mas ainda assim tem seu tempo. É. E a seguir, viva mostra do Metroidvania. A seguir. É, esse vai morrer mesmo. Porque agora nós chegamos no segundo round. Round 2. Round 2. Disco Ninja. E a regra é clara, Daigo. Qual é a regra da mudança de round? Ah, é a mesma coisa do primeiro round, só com outras músicas. Outro tema. Que falar nisso, como embaralhou, não sei qual é o tema de agora. Qual que é? Quem termina o round 1, começa o round 2. Ah, sim, isso eu vou começá-lo, mas eu preciso saber o tema! Créditos! Música de crédito! Já? É, mano. Já é essa mesmo. É a música pra quando você coloca a fichinha no fliperama. Música de crédito. Daigo tá aqui Daigo tá aqui há 271 episódios e cara, e o loop pior ainda, né, cara? Ô, loop, tá, tu não entendeu o conceito, não? Cara, mas olha só, foi ambíguo mesmo, tá? Foi ambíguo. Não, eu entendi o que o loop quis dizer. Ele só entendeu que era a música de colocar moedinha. Caraca, ele não entendeu que fosse a música de crédito final. Não, eu entendi que fosse, eu fiz só uma piada idiota mesmo. Ah, olha aí. Aí você subestimou o menino. Olha aí. Mas rolou aquele momento escondido, né? Nos nossos rounds hoje tem toda uma ordem lógica. Primeiro você tem o chefão final, depois você tem os créditos, e depois é o próximo round. Depois vão ver. Você tem o Baer caindo. É, ele tem que dormir ainda. Então, Daigo, depois daquele chefão final, qual é a música gloriosa de créditos? A música da vitória que você escolhe? Esse aí foi um pouco mais difícil, mas remeti novamente ao passado e lembrei-me da primeira música de créditos que me fez prestar atenção em uma música de créditos. Por que não? E foi o tema final de Mega Man 3. Eu pensei em colocar ele todo, que tem primeiro lá, a parte do Proto Man assoviando. Mas não, vai ser só a música normal mesmo. Roll Credits! Rolão, os créditos para Mega Man 3. Mega Man 3 é incrível. Sim. É o melhor Mega Man. Saiu todo falhado, mas ainda é incrível. Terminar qualquer Mega Man, principalmente naquela época, era um grande feito. Terminar Mega Man faz você sentir poderoso. Faz você sentir que você consegue fazer qualquer coisa. Te dá a grandiosidade para enfrentar todos os problemas que virão na sua vida à frente, seja na adolescência depois e na vida adulta. Mega Man 3, Mega Man em geral, cria caráter em todas as crianças. Parabéns, Daigo. Parabéns. Mega Man 3 é um puta Mega Man, cara. Ele tem um... Esse volume aí, para de gritar no meu ouvido, seu arrombado. Não, foi mal aqui, vocês ligaram pro meu celular, que meu computador deu tela azul. Cara, do nada, assim, tipo, eu olhei assim, de repente eu ouvi aquele barulho, tu, eu falei, galera, vocês morreram. 2018, o cara tomando tela azul, cara, que impressionante. Não, pois é, eu levantei do sofá, fui pro computador, tela azul, eu, caralho. O Windows é incrível. Mas você dizia você que é aritmética, fala de novo aí. Peraí, eu? É. Não, o Mega Man 3. Só fala. Dos melhores Mega Mans, cara. Fala de novo que o Daigo falou pra cima de você. Não falei não. Mega Man 3 é um dos melhores Mega Mans, cara. Ele tem aquele modo que vem os bosses do Mega Man 2, que tornam ainda mais difícil o jogo e dão aquela sensação de caralho, cara. Eu consegui completar um dos Mega Mans mais difíceis que tem. Quer dizer, até aquele momento, né? A gente não sabia o que viria depois. Não sabia que existiria um 4, não sabia que existiria um 5, um 6, um 7, um 8. É, no caso, eu zerei o 3, já existiam vários deles, assim. Mas eu achei incrível mesmo, assim. Eu zerei Mega Man 3 pela primeira vez em 1994. Dá até pra saber a data, porque foi no dia da estreia do Brasil na Copa. Que isso? Avante, então, Vingadores. Específico. Aqui, Brasil e Rússia 94. Vamos ver aqui que dia. 20 de junho de 94. Eu zerei Mega Man 3 pela primeira vez. Genial. Cara, nada a ver, desculpa, mas eu falei o Avante Vingadores agora e isso veio na minha cabeça porque eu falo isso muito com meu filho quando eu tô jogando o jogo. Porque ele encarna o personagem e vai lá e fala: meu Deus, eles estão nos acertando, pai! Cuidado! Full play. E é muito engraçado, porque hoje eu descobri que ele gosta de Power Rangers, que ele tava vendo Power Rangers lá, ele viu na casa da avó dele. Aí eu botei um episódio de Power Rangers e ele começou, vamos, ha! Aí ele lutava com o inimigo, enquanto os Power Rangers lutavam com o inimigo também, no nada, socando ar, assim, ha, ha, não, e pulava no chão, quando eles pulavam nas explosões, ah! Oi, muito e te bom. Falar, ô Daigo, só pra você ficar triste, cara, tu nem vai conseguir apresentar pros nossos filhos tokusatsu japonês, cara, porque o YouTube... Tem uma porrada de canal de maluco que faz vídeo sobre tokusatsu pra apresentar pra criança, cara. Os Black Mid. E criança vê YouTube. YouTube é o canal da criança. É o canal do esporte. E pode aí fazer o quê, né? O moleque, os moleques de 6, 7, 8, 9, 10 anos ficam o dia inteiro vendo essas porra de loop de abertura de Power Rangers e não sei o quê. Cara, tem um moleque que eu conheço de 10 bizarro, anos. Cara, eu ainda vou ter a melhor parte, sabe por quê? Que eles vão falar, tio Daigo, então, o negócio é o seguinte, esses caras lutando aqui, tu quer aprender? Você quer fazer isso aí? Isso, essa é a hora. Isso, essa é a hora que o pai aparece e tira a criança de perto de você. Mas o. tu aparece, você não vai curtir ver teu filho batendo mas o. Mas o lance é o seguinte, eu sou da paz, cara. O lance. Não, cara, o lance é o seguinte, desculpa, mas a Flávia tem cara de que vai olhar e vai ficar com aquele orgulho de porra, meu filho vai saber se defender. Ah, ela adora gente saindo na porrada, é isso mesmo. Ela adora a violência. Ela é super a favor da violência. Ela é muito a favor. Os pais adoram quando os filhos começam a bater. Pô, é irado. O primeiro passo da sociopatia e da. É irado é 10. E de ser chamado na escola, sacou? É? Tipo, tem que chegar atrasado no trabalho porque o filho da puta do teu filho passou a perna do outro no meio do recreio, assim, sei lá. Cara, eu acho massa essa história de pai. Quando o pai é chamado na escola e fala assim, porque bateu. Aí o cara fala, não, porque o seu filho levou um soco, ele deu um soco de volta. Aí o pai fala, mas fez bem, tem que dar um soco de volta mesmo. Se já apanhou, tem que bater. Cara, eu não vou questionar muito, não. Tô dizendo que é cômico. É cômico. O jeito que eu fui criado é o seguinte. Se eu fosse educador, o pai falasse isso pra mim, porra, óbvio que na hora ia dar aquela lição de moral e tal, mas na hora de sair, levar o cara até a porta, ia falar, bater no ombrinho dele e falar, porra, maluco, mandou bem, tá educando melhor do que eu. Não, isso eu já não digo. Vamos continuar a nossa discussão ao som de uma música. Mas olha só. Escolha do dadinho? Isso, a educação é em casa, não é na escola não. A escola é pra tu adquirir conhecimento aí. Pai é quem cria, senhor Piccolo, pai do ano. Pode crer. Não sabe. Vambora. Nadinho da vitória. Tchan, tchan, tchan. Tcharara, tchan, tchan, tchan. Ninjimin. Nossa, que ânimo. Porra, pareceu muito agradável isso, né? Porra, que legal sou eu. Como você está animado? Meus amigos, como eu disse anteriormente, música de crédito é a música da vitória. É a música que toca quando você chega à conclusão e cai a ficha de que você alcançou todos os objetivos que você tinha para alcançar, dado aquele universo. Quando você chega ao final da história, quando você chega ao final da jornada, quando você triunfa, quando você vence. E nada mais como uma música, nada melhor do que uma música que te faça sentir essa grandiosidade, faça você sentir que pode ir além. Digo pra vocês que a música de crédito preferida que eu tenho no meu coração é a música que eu vou pedir agora pro Disco Ninja. Toque, por favor, o tema final de Mass Effect. Por favor, Disco Ninja, um parênteses. Essa música é muito grande, ela muda muito, então, se possível, bota ela mais pro meio, pro final, porque... Ah, não, negativo. Eu vou colocar o começo dela, porque o começo dela dá pra encaixar com o Thriller do Michael Jackson. E aí eu vou colocar o comecinho dela sincronizado com o Thriller e o mundo vai ver como é incrível. Mass Effect tem um final maravilhoso. Mass Effect é muito divertido. Primeiro, Mass Effect tem um final muito foda e tal. É, a música de créditos, é, os créditos em si são maneiros e tal. Mas a música, ela se encaixa como perfeitamente a sensação de missão cumprida. Eu fiz o meu dever. Eu alcancei os meus objetivos. Meus amigos, alcançar os objetivos é uma das sensações mais plenas que o ser humano pode ter. E ainda mais a cada fase da nossa vida em que as coisas e os desafios ficam cada vez mais difíceis. Então, cumprir seu objetivo é muito satisfatório. Muito obrigado, Mass Effect. Muito obrigado, Jack Wall e Sam Hulick, por essa música maravilhosa. Caralho, o Jack Wall que fez a música? Que foda! É, pelo menos é o que o YouTube tá me dizendo aqui. Não, tu lembra que ele e o Talarico foram os caras que fizeram o Video Games Live, né? Só lembrava. Começaram a porra toda. É o Jack Wall e o Tommy Talarico. Conforme você fica mais velho, as coisas vão ficando mais difíceis e é muito bom cumprir seus objetivos. Imagina o Temer acorda, vai mijar e fala: muito bem, mijei no vaso em vez de mijar na minha própria perna. Consegui apontar o meu pinto corretamente para o sanitário. Ganhei 10 pontos para mim. Amanhã me jaloei corretamente mais uma vez. Mais uma vez. Me jaloei. Me jaloei. Que... E esse é um dos conjugação maravilhosa. Ele fala: papai, mijei direito, caraca! Aí o Michelzinho fala: papai, mijei direito. É, o papai hoje não conseguiu. Papai hoje é... Papai hoje vai pedir intervenção federal pra mijar. Puta que pariu. Meus amigos, gostaria que vocês imaginassem eu segurando o dadinho da vitória com uma pinça com o meu polegar e indicador contra o sol naquele brilho tchuim, enquanto ele decide quem será o próximo a escolher. Ou imagino o Temer segurando o pinto com a pinça contra o sol também. Que travesti gay. Vou rolar de novo porque apareceu eu de novo. A infinidade do loop que não acaba. Que lindo. Então, para uma música de créditos, eu escolhi um jogo que eu gostei muito, de uma série que eu gosto muito, que é Legends of the Heroes. The Persona. Ah, não. Não. É quase, quase isso, quase isso. É tão japonês e... Como é que é, Daigo, que tu falou, Daigo? É RPG de corno, né? Sujo. É, RPG de corno. Sujo. Isso, então. É um RPG tão sujo e de corno quanto Persona, entendeu? Porque é bem japonês, é uma história de um colégio militar com adolescentes tentando salvar o mundo. É uma coisa maravilhosa. Quem não tiver preconceitos e quiser se divertir, joga, que vale muito a pena. Disco Ninja, por favor, toca a música de final do Legends of the Heroes do Cold Steel. Não tem nome, é isso. Dar um parabéns, porque você, das três músicas, escolheu duas, eu não tinha ouvido. É, então, antes de fazer qualquer comentário, eu tenho que ouvir um pouquinho, então, por favor. Cara, a música tu vai ouvir, tu fala assim, ok, eu já sei que é um jogo japonês, porque é uma música bem de anime, assim, se tu ouvir. É, acabei de ouvir, tipo, os primeiros 10 segundos, eu já imaginei um encerramento de desenho japonês. É muito anime, exatamente. É maravilhoso, cara. É uma música que me deixou com uma sensação de completude, esperando pelo segundo jogo, que depois que eu comprei eu vi que valeu a pena mais ainda, e agora eu tô esperando o terceiro, que saiu no Japão, mas ainda não saiu aqui porque demora pra traduzir. Eu vou falar com o professor do Bayer, que é um mestre da tradução, e vou pedir pra ele resolver isso pra mim. Um dos pioneiros. Um dos pioneiros. Já lançou um fungão. Maravilhoso esse jogo. Quem puder jogar, jogue. É um joguinho japonês sujo. É um japonês sujo de joguinho. Não, mas, cara, todo japonês sujo é aquele japonês que a gente merece. É, eu concordo. Inclusive, outro dia eu tava no grupo do WhatsApp trocando mais ideia com os amigos. E eu falei assim, pô, tô querendo uns RPG bons, um japonês aí pra jogar, porque não joga mó tempão, PS3. Aí o Lu, ele arregaçou a manga assim e falou, amigo, senta aí que eu vou te passar uns RPGs aí muito loucos. Trouxe só um os RPGs da Kimakura, né? Não, cara, eu não fiz isso. Eu passei os RPGs tranquilos. Eu não passei nenhum RPG japonês demais. Quando tende ao japonês, a parada fica muito sinistra. Cara, o mais leve que o Lupe mandou foi True Love, assim. True Love com aquelas traduções em português daqueles malucos que eram dos fóruns de home hacking, que eram sempre os mesmos caras, assim. Eles tinham uns nicks, né, maneiros, assim. Que e o melhor que eu indiquei foi o de namorar pombos. Aquele lá é maravilhoso. Ah, cara, aquele é incrível. Incrível. Qual é? Qual foi? É, boleiragem, isso aí, Está na hora de usar o dadinho do poder! Sinistro! Peraí! Sou eu mesmo. 1, 2, 3 é o Ilapis. Vai ser o Ilapis. Mas o 4, 5, 6 era outra pessoa que eu não lembro quem é. Quem não falou ainda? O Baer. Baer, muito bem, mas foi Ilapis de qualquer jeito. Pro Baer. Oh, meus amigos, para esta segunda rodada eu escolhi o tema de encerramento, que também é um tema do jogo, que é o tema do final do jogo e da primeira fase do jogo, do último Mario, que é uma delicinha, que é o Mario Odisseia, Disco Ninja, por obséquio, Fossil Falls, de Super Mario Odyssey. Antes de mais nada, é um jogo lindo. Tem sempre que falar isso. Muito. É uma delícia. Sempre que eu vejo o meu filho assistindo esse jogo no YouTube, eu acho o jogo muito bonito, cara. Eu gosto muito do jogo, mas ele em vários momentos assim, você olha e não parece Mario aquilo. É porque o Mario tá ali, eu acredito, tá esse jogo do Mario. E tem tipo cidade, né? E tipo, what the fuck? É. Tem alguns mapas assim que tem muita cara de Mario, tipo, do Reino do Deserto, né? Que é o mexicano. Deserto. Ele tem uma cara muito forte de Mario, mas realmente o New Donk City, caralho, parece GTA, aquela porra, e eu acredito que é o Mario, porque tem o Mario ali, e tem bloquinho em todas as esquinas, e referências ao King Kong, e ok. Mas eu tomei um susto quando cheguei pela primeira vez, nesse mesmo mapa do deserto, você pega um warp lá, e chega numa área inacessível dessa cidade, tá, Donkey City, que você olha assim e fala, caralho, eu uma hora eu vou chegar aqui... Me incomodou muito os seres humanos, né, da cidade serem seres humanos normais. Na verdade, eles são seres humanos do hub do Sonic 2006, e foi isso que realmente me incomodou. São as pessoas do Sonic 2006, inclusive tem as mesmas expressões faciais e os mesmos gestos, né, aquele jeito de gesticular de quem claramente está gesticulando demais para falar oi, bom dia. Senhores, temos uma confirmação então de que Mario e Sonic são no mesmo mundo. São o mesmo mundo. E provavelmente a prefeita da cidade lá do Sonic é a Pauline mesmo. O jogo tem esse momento incrível da fase da Pauline e tal. E o final também tem alguns momentos muito incríveis, com músicas muito incríveis. Sim, música em Mario nunca é exatamente um desafio, porque nunca saiu ruim. Nunca na vida. Ainda é o Koji Kondo que faz as músicas? Cara, não precisa ser, né? Porque as músicas são sempre as mesmas, né? Só precisa botar um robozinho lá pra mudar uma nota de arranjo e você tem todas as músicas de novo. Ele não muda as músicas e ele muda sempre. O cara é muito incrível. Sei lá se é ele, eu acho que deve ser. Mas se você for pegar, assim, a evolução das músicas de Mario ao longo dos últimos quase 30 anos, né? Você vê que as músicas mudam muito pouco. E quando você ouve, você reconhece aquilo. Ah, tá, isso aqui é a música do Mario. E essa música específica do Reino da Cascata, também conhecido como a fase do dinossauro, que foi a que ficou muito famosa aí no trailer do jogo, quando ele foi anunciado, ela... Você ouve tons de Mario 30, 20 anos atrás nela, e tá tudo ali, e passa uma calma absurda, assim. Vai ser essa música em particular e outras desse jogo vão ser da Nana Neném Collection aqui em casa. Daqui a uns... Nana Neném Collection. Aliás, depois eu vou te passar um CD muito bom que é só de Lullaby de heavy metal. Tô ligado, já tenho. Já tem. Ah, pega o do Mega Man também, cara. Esse do Mega Man é muito bom. É muito bom também. E esse Nana Neném Collection ia ser irado se tivesse aquela propaganda do 1406 com aquele narrador, né? Reunimos as melhores músicas para nanar seu neném. Nana Neném Collection. Aí começa a tocar um pupurri. Ligue já para 011-1406. Tinha aquele do Som Livre também, cara. Som Livre. Eu ia achar muito foda se existissem mais seres humanos que nem os seres humanos das aberturas desses programas 011-1406. Você não sabe usar um controle remoto? Aí aparece a pessoa: ai meu Deus, um controle remoto? Mas pai, assim eu não consigo estudar, né? Cara, meu pai é arrombado que só consegue ver futebol americano no último volume, né, cara? Pô, cara, é um herói de guerra que perdeu a audição. Nossa, eu consegui. Tomou uma granada do lado da sala. Cara, o Killerazos é realmente um mestre de RPG, cara. Ele construiu uma narrativa pro arrombado do pai lá da propaganda do Super Sonic 2000, cara. No caso não era Super, era só Sonic 2000. Cara, podia ser, deve ser isso mesmo, cara. Estourou uma granada no ouvido do cara e ele ficou surdo. É isso mesmo. Amigo. E essa propaganda, rapidinho, essa propaganda do Sonic 2000 tem o cara do Internet Serious Business, né? Ele é o brother que tenta ouvir a conversa dos outros do sem permissão. Mas fazer aquela cara de cu foda. É, não é permitido ouvir conversações de outros sem permissão. Cara, lápis, vamos fazer uma propaganda do 011-1406 do Sonic 2006. Bora. Boa. Vai ficar molotov, hein? Vai ficar molotov. Então, Dadinho, escolha a sua única opção galáctica e cósmica. Caralho, Galileu. O gato. O gato tá votando. O gato tá bolado. E aí, Ju, chama o Galileu, que ele tá boladão aqui. Galileu, ele tem um irmão chamado Fígaro, é melhor ele ter. Não, é um nome complexo que eu não sei falar o nome do outro gato. Ah, que vacilo. Manquio. É o professor de economia de Harvard. Vamos lá. Tadinho da Vitão. Killerazo. Família. Que miau, Lerazos. Já que eu estou sendo anunciado por um gato chamado Galileu, depois da morte de Einstein, e... Galileu! E vemos aqui que tivemos que subir no ombro de gigantes para poder enxergar mais longe. Depois da morte de Einstein, todos os programas foram, no caso, depois da morte. Não, não foi mal. Queria mais, hein? O legal, cara, é que ele, o pivô. O Lápis falou com aquela coisa assim. Então, depois da morte de Einstein, todos foram. Foi uma constatação muito. Todos os podcasts Serena. Do mundo foram depois aquela da morte. Aquela calma que só a decepção traz, sacou? Exatamente. Depois de ser chamado de pelo gato Galileu. No dia de nascimento do Einstein. Não, foi ontem, né? Enfim, foda-se. Foda-se, mas perdão a hoje. Depois do Stephen Hawking ter morrido. Olha, eu não sei se o programa vai sair depois do Stephen Hawking morrer, não, tá? Porque eu não sei quando é que vai sair o programa. Foi minha piada, tudo bem, vai, segue. Você consegue fazer aquela parada dele, que era a festinha que ele fez, que ninguém foi, que era a festinha pros viajantes no tempo. A maior situação de todas. Tô fazendo agora. Então, tá. Eita, olha o gato aí. Não! Ô, Disco Ninja, vamos lá, sem firula mesmo. Solta aí pra mim a música dos créditos de Mega Man X. We'll be right back. X! E por que eu escolhi Mega Man X como a minha música de créditos? Porque, porra, esse jogo é muito foda. Esse jogo foi o primeiro que... todos os argumentos tequilerados começam com esse jogo é muito foda, cara. Já falou? É muito bom, assim. Caralho, não, eu tô muito chocado que o Killerazos, ele não falou, ele nunca me mostrou, ou não tem, ou sei lá, uma paródia pornográfica de Mega Man XXX. Não, cara, não pergunta. Sério, você quer que eu volte no meu pendrive de pornô, de hentai? É sério. Aquilo lá tá pegando poeira há tanto tempo, eu tô tão orgulhoso daquilo lá, nunca ter tocado o meu laptop. Você não quer tocado. Que eu faça isso? Quer? Ó, achei aqui, vou te mandar a paródia. Ah, tá vendo? Você caçou? Na época que, que você, porra, contrair a AIDS no seu computador só pra pegar um pornozinho ou outro, não sei. Que fácil, né, meu, então, meu amigo? Cara, que jogo é esse? É um jogo muito foda, cara. Mega Man X, quando ele chegou pro Super Nintendo, ele foi um divisor de águas. Ele mostrou o personagem que o Keiji Inafune realmente queria criar, o Zero. E o Zero chega lá e ele é uma lição de vida pra você, porque ele é a meta que você quer. Ele é o personagem que você quer ser desde o início do jogo, quando você dá aquele tiro com o X-Buster carregado na abertura do jogo pra você dar o start. Você sabe, caralho, é o Zero que dá esse tiro quando você passa pela primeira fase, que é uma apresentação. Você sabe, cara, eu quero ser esse cara, eu vou ser esse cara, eu vou ser foda como esse cara. E quando você termina o jogo, quando você supera como X o Zero, você destrói o Sigma, que, bom, todo mundo sabe que ele vai voltar depois, como o Dr. Wily fazia na série original. Aquela música, aquelas cenas. Willy. Desce, maldito bêbado. Quando você volta, tipo, você vê aquela cena toda do Mega Man olhando lá, aquele castelo sendo destruído, aquela porra toda acontecendo. A música é muito foda, a música é muito emblemática. É a música que vai ficar nos nossos corações por muito tempo, daqueles que adoraram aquele jogo, que foi uma transposição do Mega Man do Nintendinho, do Mega Man que passou no Game Boy e chegou no Super Nintendo. Aquela máquina maravilhosa. E é isso que eu queria deixar pra você, Ricardo. Acabou aí o depoimento? Cara, tu tá gourmet, né, cara? Tá maneiro você. Já pensou em fazer uma série de vídeos assim no YouTube? Um podcast? É, um podcast. Breacaço, assim, igual você tá? Com roteiro, assim, de botão. Vocês estão ligados que nós tivemos uma menção, assim, honrosa no grande podcast do Giliar Lopes e da galera toda do Brasil que tá lá fora fazendo sua graça nos grandes estúdios de jogos. Porque eu acertei a música lá do isso. Vampire Bloodlines, cara. Eles mencionaram, porque, mencionaram a galera do Poderagem, que o Giliar participou com eles. Tudo porque você sabe a música do jogo obscuro, que ninguém chocou. O jogo mais bugado da galáxia. Viciadinho em RPG, né? Cara. É isso mesmo. O que? Aquela versão de console PC de vampiro? É, de PC. Não saiu pra console. Não, foi cancelado. Ia sair pra PlayStation, mas foi cancelado. Isso. E aí foi lá citado no podcast. Então é uma recomendação, amigos, que eu deixo aí. É o podcast e o GG DevCast, cara. São dois podcasts muito bons sobre desenvolvimento de jogos que eu tô ouvindo praticamente quase toda semana antes de dormir na segunda. E tem chegado atrasado um pouco no trabalho por causa disso, mas tudo bem. Muito bom, muito bem. Isso, ótimo pra você. É, agora que a galera do trabalho ouve o podcast, é muito bom você falar essas coisas. É muito bom. Meus amigos, está na hora de vestir a manopla do Adeus Infinito. Junte todas as gemas do Adeus para o último round do Disco Ninja. Killerazos, você, como a regra é clara, começa o round 3. Qual é o tema do round 3? Eu vou pedir ajuda porque, como meu computador deu tela azul, eu perdi o chat onde eu tinha colocado a música que eu tinha escolhido. Qual foi a música que eu escolhi aí? Não, mas primeiro diz qual é o tema. Então, o tema é muito foda que eu não... Tão foda que eu não lembro. Eu não quis dizer adeus. Não, porque... É assim, adeus, jovem. Adeus. Assim como o último round do último Disco Ninja do Baixo Frente Soco é uma música para dizer adeus. Disco Ninja, vamos lá. Já que é a música de dizer adeus, vamos a uma música que eu dei adeus a um dos jogos, um dos melhores RPGs que eu joguei nessa porra de Super Nintendo. Aquele console que fez a minha infância, fez a minha tenra adolescência ser aquela coisa maravilhosa da passagem dos hormônios. Toca aí pra mim. Meu Deus, a música de encerramento de Super Mario Bros. RPG The Legend of the Seven Stars. O cara escolheu música que ele ficava tocando punheta com a música, cara. Não era esse o tema, brother. Não, mas olha só, essa música, quando você chega lá no final e deixa ela tocando Ad Infinitum no seu Super Nintendo, porque você terminou aquela porra e você quer ficar olhando pra aquilo e fala: caralho, eu não tenho mais filme Kodak na minha máquina pra bater uma foto dessa tela, eu não tenho. Aí tu bate uma punheta. Por causa disso. Não, aí você fica vendo aquela merda lá e fica assim, caraca, cara, olha só, eles estão tocando, tipo, uma versão Lullaby do tema do Super Mario, que é aquele finalzinho que ele fica lá... Versão o quê? Versão o quê do tema? É meio Lullaby, né, do tema. É Lullaby! Lullaby! Iluminar os pés. Lula dela. Fala ela. Fala pra ela que sem Lula eu não vivo. Eu sou de esquerda, esse é o meu partido. Vai perder. É o PT. Ih, caralho, é, veio do Super... Veio do... Eita. Ora, ora. Só apareceu um link aqui, eu fiquei bolado. Ué, fomos surpreendidos mais uma vez. E lápis? Fale, talvez amigo. Não tão surpreendidos assim. Você tem dado em casa? Sem comédia. Olha, cara... Tem, mas não sei onde tá, cara. Pô, porque eu tô torcendo muito pro Loop ser o último desse round. Mas se por sorte ele for, você vai achar que eu manipulei. Então eu queria que você jogasse os dados, entendeu? Não tem problema, cara. Pô, eu vou tô lá com medo desse cenário acontecer. Aí eu vou pegar os dados. Eu quero muito que não seja, entendeu? Exato, então. Eu quero evitar brigas, discussões. Não, mas olha só, cara, eu posso. Eu tenho o poder de manipulação absoluto, cara. Verdade. Porra, daqui a pouco é, ele disse, acha que gravou uma coisa, daqui a pouco tá. Eu gosto. É, cara. É isso. Soco. Inclusive quando o Lupe falar qual é a música, eu vou até perguntar pra ele qual é a banda original da música. Que aí vai ter como montar a voz dele falando da banda tal. É. Não, roda aí, tá tudo tranquilo, cara. Então, vamos lá. Ó, vai sair agora ele. A vitória! Roda de novo, dedinho da vitória, cacete. E lápis. E olha aí, armação essa porra. Veja bem, eu esqueci. Ah, lembrei. Não, eu esqueci. Mas lembrei. Incrível tema de um incrível jogo de 2015, do qual nunca falamos aqui no Baixo Frente Soco, porque nem todo mundo jogou. Até por isso, incrível. Acho que temos que começar a fazer o Scrum do Baixo Frente Soco, onde cada um fala 2 minutinhos sobre o que jogou na semana, pra isso ser consertado, que é um dos temas de Engrenagem de Metal Sólida 5, chamado Nuclear Disco Ninja por Obsequio. On the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. I'm nuclear, I'm wild. Eu ainda não joguei Metal Gear 5, né? Tá aqui. Eu tenho tanto digital quanto em caixa, porque eu sou um arrombado. Mas eu já tô dizendo adeus sem nem jogar o jogo, cara. Cara, é um jogo maravilhoso. Incrível. Esse é facilmente um dos melhores jogos da história dos jogos. De todos os tempos. Todos os tempos. Todos os tempos. E não é um exagero. Que pressão. Não, não é um exagero. Realmente não é um exagero. Ele é facilmente o melhor Metal Gear, sem ser Metal Gear em vários sentidos. Uhum. E ele é. Falo com tranquilidade. O melhor jogo de ação terceira pessoa, mundo aberto, da galáxia, rivalizado apenas por Bafo da Selva. Tirando aí o Soco da Selva. Você parou de ficar triste quando joga o jogo? Eu nunca fiquei triste, cara. Eu fico contemplativo. Isso, essa parada da tristeza aí, isso aí foi uma tese do Dr. Bode. E todo mundo fica dando atenção pro que o Dr. Bode fala. O Dr. Bode, pra quem não sabe, é um niilista do caralho, tá? Ele é uma pessoa triste. Ele é a pessoa da pilha errada, cara. Ele é uma pessoa da pilha errada, entendeu? Ele gosta de ler Foucault, gosta de ler essas porra aí, Kant, Schopenhauer, entendeu? Então não é pra dar atenção pra essas pessoas, assim. E fala pra mim, o meu problema com Zelda, na época, era simplesmente o seguinte: tava todo mundo com muita pressa de falar que aquele jogo é o melhor jogo de todos os tempos. E assim, eu tô falando do Metal Gear agora, já tem 3 anos quase do jogo. Hoje, depois de outras coisas que eu vi, etc., eu acho ele um dos melhores jogos da vida. Mas assim, na hora, assim que o jogo sai, eu acho petulante você falar: esse jogo é o melhor da porra. É melhor que Red Dead Redemption? Você tá falando do Metal Gear ou do... Qualquer um desses. Os dois jogos são melhores que Red Dead Redemption, mas na época o Red Dead Redemption me marcou mais do que qualquer um desses dois. Entendi. Red Dead Redemption é mais marcante, mas assim, mesmo considerando que um é de 2010 e os outros dois são de 2015 e 2017, o Metal Gear e o Zelda ainda são realizações melhores que o Red Dead Redemption. Isso. A Chrono Trigger é de 96 e... É 96, né? Acho que é. 5. E é maravilhoso, lindo até hoje. É, não, mas... Então, por isso que eu tô falando. Independentemente de um ser mais velho ou menos velho que o outro jogo. Tem que saber levar em consideração o que você tinha à disposição pra fazer na época. Eu acho que o Red Dead Redemption, ele tem algumas falhas de gameplay, alguns problemas, que se você fosse olhar, porra, no GTA San Andreas, não tinha, entendeu? Entendi. Mas é aquela história, você no San Andreas entra no carro e dirige. No Red Dead Redemption você entra no cavalo, sobe no cavalo e cavalga, tá? Isso gera alguns problemas, assim. Mas o Red Dead Redemption, daquela geração, ele, pra mim, só foi igualado em termos de ser marcante pelo Last of Us. E ainda assim, eu acho que o Red Dead Redemption, pra mim, foi um pouco mais marcante. Porque eu fiquei um mês jogando. E o Last of Us joguei em 3 dias. Joguei em 3 madrugadas. Mas o Metal Gear 5, só pra envelopar com a música que tá tocando, o Metal Gear 5, ele tem uma seleção de músicas, assim, incrível. Parece um filme do Tarantino, quando você tá jogando, nesse termo. É, isso aí eu gostei, as fitas. Nesses termos, né, a coisa das fitas e tal. Tem uma das melhores paradas é você entrar no Jeep e ir fazer stealth matando os caras enquanto você ouve uma música aparentemente nada a ver com isso, tipo Kids in America. Você tá ouvindo lá o maior glamzão rock dos 80 e tá dando mata-leão, dando tiro de seringa. É um negócio, cara, meio Guardiões da Galáxia, né? É uma parada bem, mas, e ainda por cima é fita cassete, né? Bem esse sentido. Sim. Mas assim, não é Metal Gear em nenhum sentido esse jogo, e é o melhor Metal Gear. Seguindo de perto por Metal Gear Rising, que é o segundo Talvez melhor. Talvez é por isso que eles são os melhores. Porque é, eles não, porque são, eles são Metal Gear. É isso mesmo. É, pode ser. E aí eu tô na onda de querer jogar o Survive agora. Eu tô com uma leve vontade. Cara, eu tô com vontade, cara, de jogar. Eu quero ver qual é do jogo, pô. Você está louco? Inclusive, eu queria dizer que eu comprei Titanfall 2, que apanhou pra caramba aí, mas eu comprei. Na promoção. Tô jogando, jogaço. Tô me divertindo pra caralho. Não sei por que o nego falou. Pois é, a campanha parece que é incrível. É porque o nego foi batendo online, né? Eu comprei. Muito maneira. Todo mundo fala isso da campanha. E eu comprei hoje Mass Effect Andromeda. Pode ser uma surpresa, né? Porque as pessoas falam tão mal. Eu acho muito difícil esse jogo ser ruim. Eu acho que nego foi na picuinha da boneca lá que não tinha expressão facial e foda-se, aí morreu o jogo por causa disso. Mas eu acho muito difícil esse jogo ser ruim. O pouco que eu vi de combate parecia muito incrível. A única pessoa que me falou bem desse jogo é uma pessoa muito pilhada, que é o Dash. Então eu ainda não decidi. Eu vou esperar você ou outra pessoa jogar e me dar um veredito mais sóbrio da situação. Comprei numa rede de livrarias aí francesa que existe no Brasil, na loja online, e foi R$60, eu acho, R$69, não sei. E quando chegar e eu terminar de jogar o Monster Hunter, eu vou dar uma jogada nele. Eu vou jogar um pouquinho enquanto jogo Monster Hunter, porque, enfim, Monster Hunter é infinito mesmo, e depois vou dar uma olhadinha nele pra ver qual é. Vamos lá, dadinho da vitória. Vou sentir sua falta, amigo. Foram muitas histórias, muitas aventuras. Como é que se fala? Nos podcasts de RPG aí da próxima geração, a gente pode usar ele. É verdade. Mas é uma rerolada, né? É uma rerolada. Vambora. Rerolada. Dadinho da vitória. Daigo. É eu? Isso vai ser rápido. É uma música para dar adeus. E até hoje eu nunca vi um fliperama te dar adeus com tanta alegria, com tanta felicidade de ver você indo embora depois de gastar suas fichas do que Sega Rally. Eu não sei se vocês já ouviram, vocês vão ouvir agora de todo jeito. Que é um negócio bonito, é um negócio agradável. É simplesmente o cara gritando, Game Over, yeah! E é isso. Pode crer, muito bom. Eu acabei de perceber que a música escuta em 9 segundos. Sim! Agora põe pra ouvir. Eu ouvi! Sério? Acabou! Então, 9 segundos! É maravilhoso, cara. A música de Game Over não pode ser muito rápida. Não, a música, Daigo. Isso é um som. É uma frase, né? Cara, olha, parte de áudio do Windows 95. Não. Eu acho que o Daigo merece ganhar um jet ski. Por ter escolhido a menor música da história do Baixo Frente Soco. Tô batendo recordes. É, vai ser igual o brother lá do Oscar, tem que ganhar um jet ski também, porque foi enxuto. E é isso aí, eu acho que não há limites. Não há limites. O vídeo que ele passou tem 9 segundos, mas a música acaba antes de 9 segundos. É, não, a música. Não, não é música, é só um cara falando Game Over, yeah! E um tecladão atrás dele. É, essa parada. Então caracteriza como música e fodeu. Tem algum jeito de eu fazer algum streaming de vídeo ao vivo pra eu rolar o dado? Tem. Ué. Você tem. Faz um Facebook aí. Abre aí. Pega o seu celular. Pra eu fazer dentro de um grupo só? Faz uma live. Dá pra fazer dentro de um grupo só. Então, agora a última rerolada valendo. Não, pera aí, brother. Todo mundo já falou? Só falta um? Falta eu e o Loop. Ah, ok. Deixa eu ver aqui como é que faz isso. Só um segundo. Dá um minutinho. Transmitir ao vivo. Iniciando o vídeo ao vivo. Iniciando. Então, estamos aqui no último Disco Ninja da história, com a última rolada decisiva do dadinho da vitória. 1, 2 e 3 é o loop infinito. 4, 5, 6 é o ninja inimigo. Eu gostaria de deixar este momento registrado aqui para para eu não ser acusado de que eu forcei a barra pro Loop ser o último, tá? Então, por favor, dadinho da vitória! Aí, gente, vocês estão vendo? Eu tô vendo agora, tá só mão. Agora. Deixa aqui dois. Pra você. Dois. Não, é, deu um dois. Então, quem vai agora é o Loop Infinito. Muito obrigado pra quem testemunhou isso aqui. Um grande abraço. Então, a música pra dizer adeus, eu escolhi de um jogo que causou síndrome de Estocolmo em mim, porque eu estava muito empolgado esperando ele. Eu falei, esse jogo vai ser maravilhoso. E aí os meus amigos começaram a jogar antes de mim, e aí começaram a falar, quando você seguir a história, você vai se arrepender amargamente, principalmente no capítulo 11. Eu falei, ok, então, gente, muito obrigado. E hoje, eu não consigo ouvir essa música sem pensar nos meus quatro brothers que me acompanharam em Final Fantasy XV. Entendeu? Então a música para dizer adeus é Stand By Me, Florence and the Machine. A música original é de quem? Ben King. Ah, tá. Ben e King. Veja bem. Do Ben King. É Ben e King, né? É aquele é Ben e King. É uma dupla. Era o Ben e o King. E o King, porra. Isso aí. É uma dupla. Liu Kang? Liu Kang. Então, essa música, ela começa contigo no jogo, e quando, como nós falamos, né, no podcast de Final Fantasy XV, quando você termina, ela tá lá te acompanhando pra te trazer lembranças, imagens do jogo. E aí, infelizmente, hoje eu ouço essa música e eu penso naqueles quatro brothers passeando de carro pra lá e pra cá. Tu fica ouvindo essa música de bobeira em casa? Não, quando eu ouço essa música em algum lugar que toca essa música... Eu já ouvi essa música de bobeira em casa algumas vezes, de bobeira no trabalho. Também. Que versão? Mas qual versão? Não, qualquer um. Eu já chutei toda, eu gosto dessa versão, cara. Eu gosto dessa versão. Ah, saiam do meu podcast. Vamos. Eu tenho do John Lennon, eu tenho do Ben King. Porra, prefiro olha só. E da Máquina. Da Máquina. Da cara, máquina. Prefiro Stand By Me do Oasis, cara. Ah, isso aí, mano. Nossa senhora. Não, isso, não, também não exagera, cara. Pô, cara. Não, cara. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Não, tadinho, cara. Tadinho da vitória. Obrigado. Ninja inimigo. Sou eu. Ta-na-na-na. Meus amigos, um adeus nunca é fácil. Um adeus sempre marca. E... quase sempre, quase todas as situações, um adeus deixa cicatrizes no seu coração. Que é isso? Uma música de dizer adeus não pode ser uma música tranquila, tem que ser uma música que dá aquele apertinho no seu coração. Logo, eu escolhi uma música que tem um pontinho especial dentro do meu cocoro, que é a música tema do Ventus. Deixa eu só dar mute aí, aqui. Tem. Fala de novo aí que tocou o interfone no meu aí. Pera aí que ainda tá tocando, vou mutar o microfone. É sushi, provavelmente. Meco. É hambúrguer. Muito bom. Hambúrguer gostoso. Muito bom. Senhores, hambúrguer. Hambúrgueres. Hambúrgueres. Eu escolhi uma música que marcou aqui no meu cocoro, que é música tema do Ventus. Disco Ninja, toca aí, por favor, tema do Ventus de Birth by Sleep. Cara, o último tema do Disco Ninja da história, música de Kingdom Hearts, cara. Eu acho que eu vou colocar a música. Nós falhamos. Acho que eu prefiro o loop do final, cara. Cara, olha só. Dá play nessa música. Quando você estiver escutando essa música, imagina você andando em direção ao pôr do sol, só com o braço levantado e aquele seu cachecol balançando ao vento e você dando aquele wave. Tchauzinho com dois dedos levantados. Três dedos levantados, né? Tchau, tchau. Um abraço e até a próxima, meus amigos. Não sei se voltarei. Então chegamos ao final de mais um episódio de Eu Gosto de Jogos. Preparem-se, pois em breve chegaremos ao marco com o qual nos comprometemos desde o começo. 300º episódio de Eu Gosto de Jogos. Envie seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Acesse-nos nas redes sociais. Sem mais, aguarde. O fim está próximo. Nossa, ficou parecendo aquele episódio de encerramento do Família Dinossauro. É, né, cara? Que, é a ideia. É isso. A ideia é essa. É que a era glacial mata todos eles. É isso. Estou com pela medo. Pela última vez. Estou com medo. Pela última vez, vamos gostar de jogos. Oi, eu sou a Debs. Ao longo desta década, ele esteve conosco toda semana. Às vezes, quase toda semana. Às vezes, quase nunca. Nos nossos corações, porém, sempre. Mas, em nome de uma nova era, ele precisa chegar ao fim. Na próxima semana, ou algo próximo disso, vamos nos reunir uma última vez para gritar Eu Gosto de Jogos e Diversão! No último episódio do Eu Gosto de Jogos. Não parei de gravar o podcast por querer!